pra quem abortou naturalmente e sofreu abuso, imediatamente recebe o perdão, pois Deus está acima de tudo e todos, é bondoso, só Ele tem esse dom de registrar o que passa na mente e dar conforto ao seu coração. Mas quem agiu de má fé, agora aguenta coração. Veja só, se o sorriso de uma criança faz transbordar no seu olho a tristeza, no momento lhe vem na lembrança o homicídio à criança indefesa. Não, não sou ninguém pra julgar, mas quem é você pra matar? Você se fez o dono do mundo, esse direito quem é que te dá? Sem sacar do oitão, sem impor o canhão, o danado agora se faz presente. Você congelou sua alma, apagou, ofuscou Deus da sua mente. Mano, dádiva de Deus, luz divina, apagada por um ser com atitude que choca. Covardia, o mesmo que matar, esfaquear, apunhalar um homem pelas costas. 16 toneladas de fardo, pra você ainda acho pouco, mas o bastante, o suficiente, pra arrepender ou deixar um homem louco. Aqui quem fala é sua consciência, se depender de mim você não descansa. Cada canto que você olhar verá sorriso de criança. Você brecou o ciclo da vida, a criança não pôde nascer. Morreu o feto, assassinado por você. Pela latrina desce um anjo, mais que Deus você quis ser. Você quis ser muito mais que Deus, abortando o filho teu. Ser muito mais que Deus, abortando o filho teu. Meu filho, Deus que me proteja, e onde quer que esteja eu rezo por você. Veja aí como Deus é bom, tolerante, paciente. Por mais que seja pecaminosa, ainda ama essa gente. E o tolo fala grosa, sai dando com a língua nos dentes. Chega, Deus não gosta de mim. Se ele gostasse, não sofria tanto assim. A colheita ela prossegue, de acordo com o plantio. Plantou amor, você já sabe, se foi oposto, você já viu. Mesmo assim, segue a liberdade, vai pegar o mau boi. O processo só sangra na alma, o veredito, o martelo só bate depois. Sofre, sofre, chora, chora. O que você matou, várias famílias implora. O sonhar um moleque, firmão da hora. E poder abraçar, poder beijar, poder brincar, já não pode agora. O sonho é um pesadelo, jogou tudo fora. Tá tatuado pra sempre, carrega a ferida. Uma chaga profunda, é o confesso da vida. Você quis ser muito mais que Deus. Se sofre, chora, o problema é só seu. Diga lá, não se sabe que é amor, muito menos amar. Você quis ser muito mais que Deus, abortando o filho teu. Meu filho, Deus que me proteja, e onde quer que esteja eu rezo por você. Você quis ser muito mais que Deus, abortando o filho teu. Meu filho, Deus que me proteja, e onde quer que esteja eu rezo por você. Você quis ser.